se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, eu não sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado.